Nerd Maratonista. Chegamos agora ao episódio 12, season finale. Jedha Kyber Erso. Cleia pondera sobre ir para Yharvin. Cassiano diz que ela está mantendo Lúthien vivo no coração dela. Melch diz que Cleia precisa contar a ele sobre a superarma. Na sede do BSI, eles têm dificuldade de contatar a equipe tática. Também, né? O K2 detonou todo mundo. Hirt e os outros chegam ao nível 27, dessa vez de verdade. Ele ordena a invasão do local. Cassian explode o rádio de Cleia. Os troopers avançam pelo corredor. Hirt se abriga, covarde. Melch sai na frente e é parado pelos troopers. Cassian volta para dentro com Cleia. Melch foge para dentro do apartamento. Cassian tenta contactar K2 sem sucesso. Na rua, K2 detona mais alguns troopers. Sargento joga uma granada de impacto no apartamento que derruba todo mundo. Melch consegue se recuperar e tanca os troopers. Cassian tá zonzo e tenta levantar Cleia. K2 chega ao nível 27. Partagás pede para chamar reforços. K2 usa Hirt de escudo humano. Yes! K2 detona todos e salva o dia. No BSI, eles têm dificuldade de obter reforços. Melch leva Cleia nos braços, seguido de K2 e Cassian. A Wing decola. Cleia sofreu muito com a granada. K2 biscoiteia Cassian, que o ignora só nele nene. Cara, é sacanagem, Cassian. Dá um elogio pro K2, né, porra? De volta a Yharvin. Mon Mothma entra em contato com o Sal Guerreira. Sal está em Jedha e reclama da intromissão de Mon. Mon diz que o Império é que está atrás de Sal. Sal ofende Mon Mothma. Um oficial rebelde relata a volta da Wing de Cassian. Bail Organa acha um absurdo o jeito como Cassian faz o que bem quiser. O General Davids chega ao centro de comunicações. Um Mon Calamari informa a chegada de Cassian e pergunta se deve derrubá-lo. Davit diz que espera não ser necessário. Cassian chega a Yavin. K2 diz que eles serão abatidos. Cassian manda ele calar a boca. K2 acena para duas X-Wings que pareiam Cassian. Cassian pousa e é cercado. Cassian pede ajuda médica para Cleia. Davids ordena a K2 que desligue a nave e se desligue. Cassian se apresenta ao conselho na base de Yharvin. Cassian informa a morte de Lúthien e que Cleia tem dados urgentes. Bail pede a Cassian que conte tudo. Cassian conta que o projeto de energia é uma farsa e tudo faz parte de um plano de criação de uma superarma, a Estrela da Morte. Cassian fala tudo sobre Gorman, Jedha e Galen Erso. Aí, viu? Tá quase o título, né? Bail diz que o relacionamento de Cassian e Lúthien pode fazer com que ele tenha uma falha de julgamento. Cassian pergunta se alguém na sala conheceu Lúthien, além da senadora Mon Mothma. Cassian diz que foi graças a Lúthien que Cassian está na rebelião. Bail pergunta quando foi a última vez que Cassian falou com Lúthien. Cassian diz que foi um ano atrás quando Lúthien enviou Cassian para resgatar Mon Mothma no Senado. Bail encerra a audiência e confina Cassian a seus aposentos. Cassian pede permissão para visitar Cleia na enfermaria. Mon Mothma concede a permissão. Davids diz a Cassian que um amigo dele na equipe de Sol Guerreira contatou a base 3 vezes. Cassian diz que Sol está em Jedha. Cassian visita Cleia. Cassian pede desculpas a Cleia. Cassian promete que vai fazer de tudo para ajudá-la. Vel vê Mon preparando um chá. Mon informa Vel que Lúthien morreu. Vel diz que Cassian precisa parar de salvar os outros. Mon conta as informações que Cassian trouxe e pede a Vel que as confirme. Cassian encontra Will e conta da sua morte. Cassian consola Will. Na central de comando, Davids recebe outra mensagem do amigo de Cassian. Vel visita Cassian. Eles brindam pela morte de Lúthien, bebe o morto, né, que é o mais correto. Eles não brindam do tipo, viva, ele morreu. Não, não. Vel lembra dos outros amigos que morreram. Gon, Nemik, Taramin, Sinta, essa que lembrou foi Cassian. Os Gormans, Ferrix, Marva, a mãe do Cassian, entre outros. Cassian lembra da aventura deles em Aldani. Vel pergunta sobre a história de Cassian. Cassian diz que Lúthien morreu por causa disso. Cassian diz ainda que Cleia não mentiria sobre isso. Vel pediu para Cassian contar tudo. Na enfermaria, Cleia se levanta e lembra das palavras de Nemi que disse sobre a necessidade do poder do Império e sobre a liberdade ser uma ideia pura. Partagás está ouvindo a mesma mensagem. O supervisor Lagrette pede a Partagás que o acompanhe. Partagás pede um minuto para organizar seus pensamentos. Partagás pega um blaster. Lagrette ouve o disparo do blaster fora da sala de reunião e pede aos troopers que não façam nada. Corta para Yharvin. Esqueci de cortar para Coruscant na cena anterior, mas dane-se. Cleia caminha pela chuva. Vel diz a Cassian que ele devia procurar Bix. Cassian diz que ela não estaria segura com ele. Vel leva Cleia para a casa dela. Vel conversa sobre Lúthien com Cleia. Cleia diz que sente perdida sem Lúthien. Vel diz que precisa encontrar sua prima e Cleia tem que dormir. Melch e K2 voltam à casa de Cassian. K2 diz que Davids está lá fora. Davids diz que receberam outra mensagem de Jedha. Davids pede a Cassian que investigue isso. Davids e Mon vão até Bail Organa falar sobre Cassian. Cassian sonha novamente com sua irmã em Kenari. K2 acorda Cassian. K2 informa que o homem que Cassian não gosta está aqui. É o Bail Organa, no caso. Bail pede a K2 que se retire. Bail pede a Cassian que se apresente ao General Davids para realizar a missão. Cassian acha graça, pois acha que Lúthien e Bail seriam bons amigos. Bail deseja sorte com que a força esteja com você. Cassian cruza com soldados fazendo trilha. Will e Bila almoçam. Mon toma café com Vel. Em Coruscant, vemos o senador de Gorman, Dazi Oran. De volta a Yharvin. É, a cena foi só aquela, né? Fazer o quê, né? Vemos Cleia acordar. Porra, corta pra Coruscant. Vemos Dedra na prisão. E, cara, para, chega, não vou mandar cortar mais não. Em Yharvin, vemos Cassian cumprimentando conhecidos. Em Jedha, vemos Sal Guerreira vendo um cruzador imperial. Em Yharvin, Cassian chega no seu wing. No espaço, vemos Krennic olhando para a Estrela da Morte. É a primeira vez que a gente vê a Estrela da Morte, vê ela, né? Apesar de que a gente viu quando a gente viu as peças do negócio sendo montada, né? Tá bom. K2 pergunta pelo destino. Cassian pede para irem a Khafrenn em Jedha. Em Milharal, vemos Bimo brincando com outro droide. No campo, vemos Bix passeando com o bebê nos braços. Seria ele o filho de Cassiano? Óbvio que é, né? Ela faz carinho no bebê. Fim do episódio 12 e fim da temporada 2. Êêêê!